esse som nunca mais se esquece. Grude, grude no rap, tipo X, MC, chapa base, mescla o som. Com bocacha, rima com inteligência, isso é bom. Leve a vida no tom, tô maior. Estudar, trampar, se informar e se valorizar. Levando a vida, tentando não vacilar. Tô menor, perder a cabeça e roubar. Sinto muito, mas um dia vai rodar. Lei do homem, lei de Deus. Zeno, te conheço. Filhos menores que matam, morrem, mas que choram, moram e dizem amém. Tudo bem, você diz que cheira aplica, mata, rouba e vai além. Então me diz, diz, diz, quem é quem depois do bem, bem, bem. Diz que é um bambam bandidão, ladrão de TV. Vem invadir o meu barraco, estou esperando por você. Quer dizer cair no chão, só vai ouvir crack, boom, crack, boom. Crack, crack, boom. Vai ficar igual o Chapolin, com roupa toda vermelha. Mas sou eu quem vou dizer. Eu contava com a minha garrucha, seguindo bem. Então não liga pro estampido que eu explico. Você é mais um que morreu por ser bandido. Saiba que a vida tem dois caminhos, é você que escolhe. Se te pegam roubando, matando, tô saindo e é você quem morre. É você quem morre. Aham, vida maluca, terra do nunca. Maloqueiro! Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver. Essa vida maluca. Fábrica de sonhos da terra do Ninca. Maloqueiro! Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver. Essa vida maluca. Na fábrica de sonhos da terra do Ninca. Maloqueiro! Na batida da batida vou rimando. Rola o som, que o som tá dominando. De norte a sul, aí, de leste a oeste. A vida não é igual chiclete. Mastiga, mastiga. Saborei o doce, gospe, esquece, esquece. Que a vida tem sentido, valorize o meu trampo. Entenda meu raciocínio, não se espelhe no crime. Chegar de crack, maconha, tiner, grana, money, na plata. Foi toda na farinha, até quando vai ser assim? Você só tem 18, mas parece que tem 30. Já te falei que essa 380 só te estiga. Tanta fumaça, droga, tá todo acabado. Não seja um defunto fracassado, é só você que tá se acabando. Sua mãe que tem 40, parece que tem 60 anos. É sofrimento de desgosto, passa a noite sem claro chorando. Se é continuar assim, o coração da coroa acaba não aguentando. Eduardo G, levando a vida adiante, reforço, reforço. Overdose seguido de falecimento. Para um bom entendedor, nada passa batido. Conscientizar é o que eu preciso. Não me luto com tudo, já foi registrado. Vida do crime é existente, mas até o usuário tem que ser avaliado. Tá dado o recado. Se acha que não paga o sapo, graças. Você me considera, vem comigo, adiós. O fim da viagem te espera. Era. Terra do nunca vacilou, é o fim, pra onde vou, aonde estou. Maloqueiro! Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver. Essa vida maluca, na fábrica de sonhos da terra do nunca. Maloqueiro! Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver. Essa vida maluca, na fábrica de sonhos da terra do nunca. Aí o louco acende o toco, já tô fosco. Stop, espera um pouco. Tem coisa melhor que a farinha, a pedrinha. Tô vendo minha vida passar pelo furo da latinha. Dá um time voador, se acalme sonhador. Há quem diga que de olho fechado é pior. Oh, isso é o crack, sente o baque. Dá um teco, se dilate, depois se afaste. O coração parece que vai pular pela boca. Caralho, que viagem louca. Tum, tum, tum, tum. O maluco tá babando, tremendo. Se contorcendo, chama ambulância ou esse nóia morre me devendo. Ontem eu passei lá na Coab, cê não sabe, mas eu tive que usar. Passando veneno pros moleque, cara, eu fiquei fudido. A cada real que entrava, você dava um sorriso. Isso é errado, cê tá ligado. Todo no style rouba a cara. Para as minas te dando pala, tomando vinho caro, só adiantando, ouvindo rap no seu opala. Os homens fingem que não vê. Até eles pagam um pau pra você. O acerto já foi feito, então, pra que mexer? É sentinela, o vespeiro que é isso aqui tá fervilhando. A guerra tá em off, e até quando? Morre mais um, preso mais um, cresce mais um, pra sofrer mais um. É chefão, faça a bom uso seu calibre, mas cuidado com o som do tique-tique. E não revide, busque abrigo na erva que te cerca. Que nem pra isso você presta. Apagou a sua luz, acabou a sua festa. A fumaça enfraqueceu, você se enfraqueceu. A sua sombra se perdeu. E adivinha quem acabou de chegar? É Zé. Aham, Zé. Você pagou pra vacilar. Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver. Essa vida maluca. Fábrica de sonhos da terra do Ninca. Maloqueiro! Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver. Essa vida maluca. Na fábrica de sonhos da terra do Ninca. Maloqueiro! Quantas vidas você tem, me diz aí, pra querer viver.